Após o mesmo, o senhor prossegue o táxi via pátio em G Alfa até o ponto de espera, quando então chama a torre 1186, ajustado 1016. E apenas para confirmar, após a decolagem da 10, o senhor curva à esquerda, ok? Informação foi para o Cia Hotel Papá? Afirmativo, afirmativo, Cia Hotel Papá. Então, o Cia Hotel Papá entendeu que vai taxiar até a entrada, a saída do pátio, aguardando para prosseguir o táxi. A aeronave iniciou o pushback e após a decolagem a nossa curva é à esquerda para a saída lotar, confere? Afirmativo, está corretíssimo. Como número 2, aguardando o gol. Nós estamos iniciando o táxi, vamos observar que nós estamos sem a visibilidade e vamos aguardar aqui para prosseguir seguindo a aeronave. O número 601, nós temos identificação, autorizada a chegada a BOF, desce 4 mil pés, que é legal, 0016. 1016, tá, desce 4 mil pés. Controle, o F-09 já está avisado com o campo. 1019, chama a torre, 118, desce 16. 1262, graças, F-09. Final de 3 milhas, Eco Zulu November. Faltará final de 3 milhas, Eco Zulu November. Olha o papapapá, Mike Gillette Romeo. Prefira Mike Gillette Romeo. Estou a bordo, 0356, já estou na minha, altero na confinha. Até mim. Está autorizado, Mike, já te leu. Obrigado. Cheguei via pátio Índia Alfa até o ponto espera, quando então chama a torre 186. Não, confirmando, 925 no 4, é o número 1 para a decolagem, via Índia Alfa até o ponto espera. Eric, então, Índia Alfa na ponte espera, 1864, Iguana 95. Falou, Salvador Azul 4206 na posição 3 para o pushback de planeamento. 06, aguarde Azul. Aguardado. Som 856, 103, pushback de acionamento, informa transporte de órgão. Ah, cidade máxima, meu. Agradeço, meu, próxima posição de Duna. Ok, próxima Duna. Vai ficar bem, como é que vai chamar? Dutão, do Airbus da TAM e após o senhor já está livre. Gente, agora dando o pushback do TAM e depois já tem livre o pushback 1856. Luna 925, próxima voa espera da 1-0. Luna 925, a linha decola da 1-0, vento 1-3-0 graus com 9 nós. A linha decola da 1-0, Luna 925. Sul November livre, posição 1-7, vento 1-3-0 graus com 9 nós, altímetro 1-0 no meia. Livre, posição 1-7, acusou November. 4206, estamos aguardando o Airbus Zeta nos chamar para o táxi, após iremos autorizá-lo. Ok. Se até papá, após início da corrida do Mãe da Boa Frente, ele mantém 1-0. Após a corrida, a linha de bater. 165. Copiado, prossegue então via pátio Indy Alpha até o ponto Sfera, conexão de somatório no 86, estado no 06, bom voo. Pátio Indy Alpha, 616, chamatório 262, é o ponto Sfera, tá 3. 4-1 no controle, 120, decimal 8, bom voo. 20, decimal 8, voo na 925, obrigado, meu anjo. Controle Salvador, o Gol 925 decola na sua escuta. Gol 925, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída Arbor. 360, saída Arbor, o Gol 925. Novembro, Solas 42, confirma parte 5. Livre táxi, parte 5. Posição 1-3. Livre decolar da 1-0, vento no 4-0 graus com 8-9. Livre decolar aqui, ó, da mapa. Azul 4206, tá na minha escuta? Afirmativo, 4206. Opção de gentileza, o senhor só vai aguardar para iniciar o pushback só depois do início do táxi então, corrigindo do Gol, devido ao tráfego ser do mesmo destino e estar transportando órgãos, só que é órgãos vitais. Two contact Recife Center, 126.85, if I need 125.45. 126.85, 125.45, Port Calva, 022, boa noite. Nelson, pushback. Hotel Papá decolou aos 4-3, chama o controle, frequência 1208. 08, boa noite. Então, tá mantendo o sobrevoo a BR-324. Max-26, sobre essa posição que você está agora? Estou na BR-324 com a luz Eduardo Magalhães. Ah, está autorizado. Obrigado. Controle Salvador, boa noite, Alfa Patango, céu, até o papá. Decola da 10, cruzando 1500, a sua escuta lotar pela esquerda. Contato Radar, subindo para o 090, iniciando curva pela esquerda para lotar. Vou 1856, tá pronto pro táxi. 133 a bordo, alterando Salvador com 3 horas e 5 autonomia. Táxi via Pátio Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 186. Pátio Indy Alpha, 186, o Gol 1856. Solo Objeto 6720, boa noite. Informação adiante, por gentileza, coordenação dos meus 660 Galeão. 7-2-0, autorizado Galeão, 3-6-0, via Peso 10. Subida da El, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem, cabeceira 10. 5-0-3-1 é o código, 1-2-0-8 é o controle. Senhorita, por aí, a vez que você responde. 5-0-3-1. 3-6-0, conforme a Peso 1-0, da El, Leda, Bridge, decola da 1-0, curva direita, 5-0-3-1. Responde 1208, controle. Correto, 6720, chama para pushback acionamento. Portão 62, já lhe chamo. 4206, puxa sinal no 3, chame pra gente táxi. 3 horas, puxa sinal, vai chamar pro táxi 4206. Graças pela compreensão. Nada. Jogada 06, autorizada sinal MDS, reposto estabilizado no localizador. 1-0-9-S, tá? F-2-3-3, reportará a estabilidade de 1-0-9-S. 1-0-9-S, informa helicóptero, mantendo o tanto de pés nas proximidades de 1-9-S, na interferir na sua aproximação. Controle Salvador, boa noite, é o TAM 3567. TAM 3567, contato radar decolagem, suba até nível de voo 380, sai da Arbor. A Arbor para o 380, TAM 3567. O 1925, chame centro, Recife, frequência 125, decimal 1, alternando no 33, decimal 25. 3565. Autoriza a proa de Elefa para o TAM 3567. TAM 3567 está autorizado. Gente, direto Elefa, obrigado. 1-0, boa noite, 5-6. Azul 4206, 9:30 a bordo, 3:40, alterna a Marcelo. Táxi via Índia Alfa, ponto de espera, são 2:86. Táxi via Índia Alfa, ponto de espera, 2:0, 2:86, azul 4206. Controle, Salvador, Guardião 02. Prossiga, Guardião 02. Guardião 02, afastado 6.5 milhas de Salvador, já de retorno com a proa na rotatória. Guardião 02, mantenha-se condições visuais, aguarde a coordenação 14. 5-1, chama o controle na frequência 1208. 208 ou 1856, obrigado. 02, chame torre, 1-1-8-6-6. 7-8-6, grato, boa noite. Controle, 1-8-5-6, vai passar 2 mil pés na PUCA. 5-6, contato radar na decolagem, está até nível de voo 390, sai da PUCA. 390 na PUCA, 1-8-5-6. Gol 1-6-0-1, está presente, pode voar, dona direto. Gol 1-6-0-1, tem condições de aproximar e pousar, acredita? Afirmativo. Autorizado, Gol 1-6-0-1. Projeto, dona mais direto. Direto para pouso no pátio do Breia? Afirmo, sou autorizado, direto para o Breia. Está autorizado. Direto para o pátio do Breia, chame solo controlado, informa o vento no 30 graus, 8 nós. Colorado, solo controlado, Guardião 02. Salvador, boa noite. Azul 4206, ponto espera, dano 0, pronto. 4206, está autorizado a linha e decolar 10, vento no 30 graus 8 nós. Livre a linha e decolar 10, azul 4206. Tá, 3567 é super restrito, tá nível de 1300. Restrito 300, tá, 3567. Tá, 3567, chame centro, Recife, frequência 128, decimal 8, alternando 126, decimal 0. Recife 288 ou 1260, boa noite. Boa noite. Vai fazer desvio à direita para 070 por 20 milhas. Boa noite, 5 milhas. 5 milhas. O 601 dessa prova está autorizado a LF? Tá, autorizado agora a 601. Autorizado a LF, 601. Do 167720, portão 612, pushback e acionamento. Autorizado, 6720, chama pra início táxi. Chama de táxi, 20. Autorizado, decolar o vento no 40 graus 8, nós. Livre decolagem, 4206. Bar. Sente, doutor. Golo 601, estabiliza a localização do portão 0, Victor, mais tarde, tem a pista vista. O ano 60 no chute, 1-1-8 de sua meia. 1-1-8, graças a breve. Oi, Salvador, boa noite, voo 1-8, desculpa, 1-6-0-1, estabilizado, localizador pista 1-0, Victor mais caro, tem a pista vista. Piado, quando você tem aproximação, guarda a pista livre. Aguardo. Autorizado, né, que já é o 4206, decolou 55, controle 1208. 208, boa noite. 601, no livre pouso 10, vento 140 graus, 7 nós. Livre pouso 10, voo 1601. Azul 4206, contato radar na decolagem, suba de nível de voo 370, sai da PUCA. PUCA 370. Boa noite, 56, termina de Rios. Oi, tudo bem, mas 5 milhas aprovou, 18. Boa noite, 56, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alternando 125, decimal 45. 2625, 25, Salvação do Céu Delta Paixão, centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. 6852545, uma boa noite e hasta la vista. Objeto 6720 está pronto para o táxi. Com 130, 130 a bordo, 340, alterna com 5. Táxi a Pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Pátio Índia e Alfa, ponto de espera 186. Obrigado, uma boa noite. 319. Pode, tá errado. Alfa, 601, no livro. 601, autorizado de Alfa, repórter Santa Juliette. Alfa, vai reportar antes da Juliette. 601, da Gubó. Solo Salvador, muito boa noite. Altan 3897, cliente da informação Yankee, no gate 05, autorização, nível de voo 340, Guarulhos, escuta para conta. Autorizado Guarulhos, 340, via Pesulu 10. Subida da El Leda Bridge, curva direita após a decolagem. 5045 é o código, 1208 é o controle. 415, pronto para buscar questionamento. Autorizado, chama para início de táxi. Chama para início de táxi, 415. Salvador 3897, copiou autorizado 3420, Guarulhos, via Pesulu 10, Bridge, via Pesulu 6, BHZ, decola da 10, curva direita da Euleda, transição Bridge, 5045208 ao controle 3897. Correto, chama para puxar o estacionamento. Demora. Décima 8. Oi, Salvador, boa noite, voo 1273, passa o 220 com a Yankee. 220. Bora 273, essa é a identificação. Bono 26, autorizado a chegar da BOF, desça até nível de voo 100. BOF até uma centena, Bono 273. Salvador Cordial, boa noite, objeto 6720, está se aproximando, ponto de espera 10, pronto. Web 6720, boa, autorizado a linha e decolar 10, vento 130 graus, 8 nós. A linha e decola a capira é 10, 6720 web. 601, ingresso via Juliette, portão 04. Ei, Juliette pro 04, 601 da Gubó. Olha, o papapá mais Juliette Romeu, tá no Rio Vermelho, mantendo a linha do litoral, mantendo sobrevoo até o coral de Itapuã. Autorizado, mais Juliette Romeu. Grato. 4206, chame centro Recife. Frequência 126.85, alternando 125.45. 126.85, boa noite. papapá, Mike Light Romeo tá livrando a linha do litoral. Pra manter sobrevoo na vida paralela. Tudo bem, Mike Light Romeo. Gol 1-2-3, isso para 4.000, teste, que é legal, 0-6. 4.000, 1-0-6, 1-2-7-3. Para o táxi com 70 a bordo, 4 horas e 40 do volume 1000, terra por segundo. Táxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 18-6. É, só confirma o nível autorizado, por favor. Nível autorizado, 140. Vai iniciar o táxi via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, 18.6. Autorizado, 6720. Controle o papapá, Mike Gillette Romeo, vai ingressar na linha do litoral, no Costa Azul para regresso. Mike Gillette Romeo, tente a porte para dar espaço para o sul. Botará no parque de Pitão Sul, Mike Gillette Romeo.